começando o Monocast Show. Você não pode perder, você tem que ouvir esta merda. E aí, galera, começando o primeiro Monocast Show. Se você não entendeu que a vozinha da abertura falou, é Monocast Show. E o que é o Monocast Show pra você que tá chegando agora? Que diabos é isso? O que que esse moleque falando com essa voz feia? Quem que é ele? Monocast Show é uma ideia, é um projeto aí que eu tô fazendo. Além de tudo, deixa eu me apresentar. Meu nome é Danilo de Almeida Souza. Eu já fiz várias coisas na internet. Até hoje não tive sucesso com nenhuma. Mas esse projeto eu tô fazendo pra... É tipo um podcast, só que muita gente vai falar. Mas Danilo, não pode ter um podcast com uma pessoa só? Que diabos é isso? Então, é uma mistura de podcast com programa de rádio, com, sei lá, um vlog. Só que não pode ser um vlog porque não tem vídeo, né? Mas é como se fosse um vlog. Eu aqui falando e tal. E vamos lá. Tô eu aqui. Quem eu quero ter a participação é do público, que vai ser quem vai ficar comigo aqui, que vai ter leitura de e-mail, fanart, galera que vai pedir música aí, que quer mandar sugestão, enfim. É eu e vocês. O programa é isso. Porque a explicação, vamos lá, né? Pra quem quer saber por quê. É eu e vocês. Eu tava com umas ideias e tal, a gente fez um podcast, eu e um amigo e tal, não deu certo. Grande abraço aí pro Sidney. Não dá muito tempo pro Sidney e tal, eu também não tinha muito tempo. E eu vou fazendo isso sozinho aqui, tocando aqui. Se vocês não conhecem, procurem aí InvaderCast, vocês vão achar. E o InvaderCast não morreu. Não significa que nós não estamos mais lá, que não tem mais. Se tem alguém aí que acompanha, eu sei que já tinha algumas pessoas que estavam acompanhando. Lembre-se que o InvaderCast não morreu. Eu estou aqui, mas assim que eu puder fazer alguma coisa lá com o Sidney, grande abraço aí pra ele, a gente vai voltar lá sim. E tocar o Monocast também, porque o Monocast, sei lá, tipo um monólogo seria isso, não sei se é a palavra certa, alguma coisa que lembra um, que sou eu, no caso, aqui apresentando pra vocês. E com certeza espero a participação de todos vocês aí. Bom, vamos lá. O tema de hoje no programa, eu podia começar com vários temas, mas tem uma coisa que tá me deixando muito puto ultimamente, muito bravo, a ponto de arrancar os cabelos na cabeça, é lógico. Eu fico desgraçado da minha cabeça. É o trânsito, cara, tá infernal, tá impossível. Eu não sei aí onde vocês moram, que provavelmente é maior que a cidade que eu moro aqui numa cidade do interior, a cidade de Rio das Pedras, e mesmo assim aqui com pouco habitante e tal, o trânsito tá infernal, cara. Eu não sei o que tá acontecendo, o povo tá assistindo muito Velozes e Furiosos, tá jogando muito GTA, eu não sei, cara. O povo tá maluco, velho, o povo está maluco. Então, eu quis fazer esse primeiro programa falando sobre isso. Bom, vamos aí pra nossa, vamos dizer, intervalinho comercial, não sei se é bem assim, mas eu vou fazer assim, todo programa vai ter como se fosse uma divisão de bloco, vai ser como músicas que a galera me pediu aí, pediram pelo Facebook, pelo meu Facebook lá, Danilo de Almeida Souza, ou pelo Facebook do Monocast, você pode procurar lá Monocast Show, ou até aqui pelo post, comentários do programa e tal, quem eu puder atender vai dividir aí os blocos. E pra começar aqui, eu queria mandar uma música que o nosso amigo que já acompanhava o InvaderCast, Lucas Castro, pediu. É a Pet Sematary do Ramones. Porra, vamos começar com tudo aí o programa tocando Ramones, velho. Classicão. E eu já volto depois da música. Aumenta o som. Come out the green light, making a stand. The smell of death is all around. And at night when the cold wind blows, no one cares, nobody knows. I don't wanna be buried in a pet cemetery. I don't want to live my life again. I don't wanna be buried. fall addicted to the sacred place. This ain't a dream, I can't escape. Molars and fangs, they're picking up bones. Spirits moaning among the tombstones. And at night when the moon is bright, someone cries, something ain't right. I don't wanna be buried in a pet cemetery. I don't want to live my life again. I don't wanna be buried in a bed cemetery. I don't want to live my life again. The moon is full, the air is still. Sudden, I feel a chill. Victor is grinning, flesh is riding away. Skeleton dance, I curse these days. And at night when the wolves cry out, listen close and you can hear me shout. I don't wanna be buried in a pet cemetery. I don't want to live my life again. I don't wanna be buried in a pet cemetery. I don't want to live my life again. Oh no. Oh no. I don't want to live my life again. Bom, galera, estamos de volta. Vamos começar, né, então, o nosso assunto, né? Falar do trânsito, essa desgraça, essa desgraça, né? Que mata aí gente, porra, que arrodo, né, velho? Porra, e o que tá acontecendo? Vocês vão falar... Ah, Danilo, mas o que você tá... Falando do trânsito, o que está te incomodando? Está me incomodando no trânsito ultimamente? É tudo. As pessoas, os carros, puta que pariu, velho. Tá foda. Pelo menos aqui onde eu moro, aí, como eu já disse, aí onde vocês moram, eu creio que tem gente de cidades bem maiores. O que acontece? O povo tá louco, o povo está andando no meio da rua e os carros também, os motoristas aí que estão andando com seus golzinhos, com seus corsas, seus palios. Eu não tô tirando com quem tem, porque eu tenho um cadete que é mais velho que todos esses daí. Os caras estão achando que estão dentro do Velozes e Furiosos, não é possível. Porque esses caras estão malucos. Estão se matando a cada dia. Pelo menos aqui onde a gente mora tem duas ou três rodovias que são perigosíssimas e que toda semana tem acidente. Toda semana morre alguém. E eles não, e essas pessoas aí que estão fazendo essas barbáries aí no trânsito não tem medo nenhum. Os caras têm família, os caras têm filho, têm mulher, enfim, e eles estão malucos. Eu estava indo para a faculdade, estou indo todo dia de carro, né? E lá tem a famosa Rodovia do Açúcar, né? Que acontecem muitos acidentes e tal. E o que está acontecendo? O povo... Sei lá, eles estão, como eu já disse, muitas vezes aqui estão malucos. Vem carro vindo na contramão, caminhão, e eles não esperam. E fazem ultrapassagens perigosíssimas, que não vai afetar só o carro deles, não vai ter só problema com o carro deles, mas sim também quem vai estar na frente. Quem vai estar na frente vai se fuder muito se ele bater a distância que eles fazem as ultrapassagens. E os caras perderam a noção, não sei, eu tenho carta aí há 3 anos. Tenho fazer 3 anos que eu tenho carta, eles vão dizer... Ah, Danilo, mas sempre foi assim. Então tudo bem, mas de um tempo pra cá, um ano e meio, um ano pra cá, eu tenho percebido que tá foda. Dirigindo aqui mesmo na cidade aqui em Rio das Pedras, onde eu moro, a turma pula na frente do carro. E quando eu falo pula na frente do carro, pula na frente do carro mesmo. Eu tava indo com o meu... Eu tenho um Fusquinha também, muito velho, por sinal. E eu estava indo na avenida. Um cidadão ali, né? Resolveu começar a vir pro meio da rua, cara. Puta que pariu se eu atropelo esse cara, velho. Eu tava fudido, porque... Primeiro, que meu carro é enferrujado pra caralho. O cara ia pegar um tétano mortal. E depois que eu não ia ter como provar que ele veio pro meio da rua. Entendeu? É como eu tô falando com os amigos aí. A gente vai ter que começar a colocar câmeras on-board nos carros. Pois é, pois é. E... O que mais? Outro dia também eu estava próximo à delegacia ali, quem mora aqui na cidade ali, quem mora aqui na cidade conhece ali próximo da delegacia. O cara viu que eu estava vindo com um carro à noite, com um farolzão, e o cara simplesmente olhou para trás, abriu os braços e bum, ficou no meio. Eu tive que desviar, a sorte que não estava vindo nenhum carro do outro lado, senão eu teria me fudido. Teria me fudido, teria batido de frente por culpa de um filho da puta que resolveu ficar no meio da rua, mas tudo bem. Povo, é isso aí, tá? Como uns amigos me disseram no Facebook. Carro tá na calçada e gente tá na rua. Se é um local onde a gente costuma... Onde costuma não ter calçada, não costuma ter uma coisa certa, bem feita, o pessoal tem mesmo que ir pela guia, tem que fazer alguma coisa ali. Mas tem lugares que tem calçadas muito boas e as pessoas olham os carros e cagam simplesmente para os carros. Vamos lá, fechando mais esse bloco aqui. Vou mandar agora uma música aí a pedido do meu amigo também, Wesley Manuel. Abração. Ele pediu pra mim tocar o Linkin Park. E eu vou mandar o Linkin Park aqui, One Step Closer. Hoje tá pra todos os gostos, hein? Fiquem aí, escutem o som aí, sobe o som e até mais. Voltando aqui, galera, continuando a discutir esse assunto do trânsito, uma coisa que eu falo sempre, ainda bem que aqui no Brasil, a maioria aí dos carros são tudo carro de fudido, né? É Golzinho, é Corsa, é... esses carrinhos, né? Não que eu tô falando que tô desmerecendo quem tem, né, quem gosta. Mas se você pegar aí nos Estados Unidos, que o povo costuma andar de Camaro, Ferrari, Porsche. A gente tem que dar graças a Deus que as pessoas aqui não andam, né? Nesses carros, porque senão, puta que pariu, a gente tava fudido. Eu direto vejo indo pra faculdade cara com carrinho, esse carrinho popularzinho mesmo, achando que tá em Interlagos, achando que tá no autódromo e quer fazer barbaridades. É, povo tá assistindo muito Veloz e Furioso aí, galera. Vamos parar com essa zoeira aí que tá forte, hein? E a gente costuma ler em jornais aqui, vem telejornais, muitos acidentes mesmo. Eu lembro de um aqui que teve um cara em Rio das Pedras que deu muita sorte, que a picape dele ficou destruída, cara. E ele conseguiu sobreviver e eu não consigo entender. Como que pessoas, vendo isso, vendo esses acidentes, como que elas não conseguem parar, cara, de querer se matar a todo momento, velho? Não tem noção nenhuma, sabe? Os caras estão loucos. E, infelizmente, é a cultura do brasileiro, né? Não adianta fazer campanha de prevenção na Rede Globo e levar gente no Fantástico pra falar. Como eu digo sempre, os caras correm. E, no final, eles se matam em um acidente, aí vai no Fantástico lá. Ah, porque não compensa você correr. Ah, porque a velocidade acabou comigo. E isso não adianta. Fez merda, fez cagada, não adianta vir culpar ninguém. A culpa é sua. Eu creio que tem muita gente também que tá começando a dirigir agora. Até quem já dirige aí já há muito tempo, que também tem esses problemas aí. Comentem aí no post, aí no Facebook aí, pra gente no próximo programa trocar aquela ideia maneira. É, sobre esse assunto aí, como eu disse no comecinho do programa, o programa vai ser eu e vocês, cara. Eu aqui falando, aqui estilo de programa de rádio, e vocês aí do outro lado comentando, mandando músicas, mandando artes, mandando o que for aí, a gente vai trocando esse papo. Aqui, mas terminando agora essa parte aqui, quero o Sidney, meu amigo Sidney Souza, como eu já disse no começo do programa, meu parceiro de podcast no outro podcast que a gente tem, o InvaderCast, fez uma pergunta aqui pra mim. Ele mandou via Facebook. Como eu já disse, se vocês quiserem mandar também, mandem suas perguntas. Ele mandou: o que é e o que você espera desse novo projeto? Bom, o que é esse projeto? Vou repetir aqui, é uma mistura, um programa de rádio, onde vocês vão pedir músicas e tal, mas não é no rádio. Um pouco aí de podcast, só que, né, podcast de um homem só não dá, né, não existe. Por isso é o Monocast. E é isso, né, o que eu espero é que... Eu vou tentar fazer também, voltando aí no que é, um programa um pouco mais curto, abordar uns temas, que é pra gente discutir legal aqui, e que não fique muito demorado, que não tenha muito, fique muito extenso aí, pelo menos nos primeiros programas, que a gente tinha um InvaderCast aí, no outro o povo sempre reclamava: ah, o programa de vocês tem uma hora e vinte, é porque a gente conversava mesmo como se a gente estivesse conversando na escola e tal, e o povo não entendeu muito isso, mas a gente logo volta aí, vamos tentar voltar com alguma coisa no InvaderCast, e eu vou fazendo esse programa aqui, isso, vou batendo papo com vocês serão o centro, vocês ajudarão o programa a fluir, né? E o que eu espero é que dessa vez os meus amigos, os meus parentes, as pessoas que me apoiam, ajudem, né? Que ouçam, que compartilhem. Por enquanto a gente vai tá sendo uma parte experimental, vou tá upando ele aí talvez no Forchara, de YouTube. Se vocês tiverem algum problema pra reproduzir ele, vai deixando mensagem aí que a gente vai... Ao longo do programa a gente vai resolvendo e vai... Vamos ajeitando as coisas aí, né? Continuando aqui, pra fechar mais esse, vou mandar o pedido de música aí do meu amigo Ixarai, que também já foi meu professor. Cara, gente finíssima, o Danilo Fernando. Ele pediu uma música aí, até agora a gente mandou rock, vamos mandar uma coisa um pouco diferente aí. Clear Bandit, Mozart's House. Eu estava ouvindo esse som, achei animal. Vou até ver se eu consigo deixar o link pra vocês aí do videoclipe, que tem um rapazinho dançando, achei foda. E eu vou mandar pra vocês aí curtirem este som, e daqui a pouco a gente volta. Voltamos, estamos de volta aqui. Estamos? Não, eu estou, né, de volta. Só tem eu aqui nesse estúdio do demônio. E o assunto de hoje foi sobre trânsito. Eu queria desabafar também um pouco, conversar um pouco sobre isso, porque é um assunto que tá me fazendo tirar os cabelos da cabeça. Estou ficando louco com o trânsito atualmente. Eu que não sou um motorista muito vida louca, não sou aquele rachador do pica-pau, né? Tô procurando rachadores. Rachador? O que é? É um cara que vai... Então, quando eu tô dirigindo... Porra, cara, eu fico maluco de ver as imprudências, ver os pedestres também que tão maluco, tão se achando dono da rua. E é isso. Se você também está passando por esses problemas... Comenta aí, vamos discutir que no próximo programa a gente vai continuar falando sobre isso. Continuar falando assim, se vocês mandarem alguma coisa, alguma pergunta, sugestão, vai ser assim, a gente vai conversando, trocando essa ideia maneira aí durante o programa, pra saber a opinião de vocês sobre esses motoristas, sobre esses rachadores, como diria o pica-pau, porque eles estão, como tá o dia a dia, né, os caras tão malucos. Uma hora aí, como eu digo, eu vou perdendo a vontade de dirigir, cara. Porque uma hora eu vou estar dirigindo na minha, o cara vai cometer uma imprudência, vai cortar na minha frente, vai fazer alguma coisa. E eu vou me fuder. E ele não, porque é assim que a vida é. Ele que está errado vai sair ileso. E eu que não estou, vou me fuder. É, pois é. Bom, esse foi o primeiro monocast. Ele tá bem curtinho, espera aí que todo mundo consiga ouvir. Eu vou tentar fazer uma edição bacana, deixar um programa bem legal pra vocês. E é isso, galera. Muito obrigado. Quem ouviu, comenta aí. Fala aí que ouviu, manda um feedback legal. Lembrando que o nosso e-mail é monocastshow, lembrando, monocastshow@hotmail.com. Tem o Facebook lá que você pode curtir, que é Monocast Show também, facebook.com/monocastshow. Você pode curtir, vai lá, vamos trocar essa ideia maneira. Para me despedir, vou falar aqui, para me despedir, eu vou mandar aqui o som pro meu amigo Sidney. Ele pediu, ele também pediu uma música. A música que ele pediu foi Dragon Force, Through Fire and Flames. Aí pra galera aí do Guitar Hero, eu me despeço com esse som que eu acho muito foda. E pau no cu de quem não gosta. Tchau!